quase sem sentido são jogadas. Olhares distantes não em nada. Nada pode encobrir o que você significa em mim. As cartas estão embaralhadas. Emoções à beira de uma estrada. E nada pode censurar o que você significa aqui. Às vezes não entendo teu querer. Às vezes eu preciso me esconder. No que sinto eu não minto, apenas grito e o meu grito. Às vezes não consigo me encontrar. Às vezes não entendo teu olhar. Jogo fora, vou embora nessa hora. Sei que quero mais você. Sei que é difícil a gente querer perdoar. Como podemos abrir mão de amar? Joga fora, vamos embora nessa hora. O que importa é viver. Sei que é difícil a gente querer consertar. O que fazer quando se quer voltar? Joga fora, vamos embora nessa hora. O que importa é viver. Às vezes não entendo teu querer. Às vezes eu preciso me esconder. Do que sinto eu não minto, apenas grito e o meu grito. Às vezes não consigo me encontrar. Às vezes não entendo teu olhar. Jogo fora, vou embora nessa hora. Sei que quero mais você. Sei que é difícil a gente